cantar, hein? DJ Alisson, o garoto das produções de Castanhar. Tocando no 12. Tem hora

Pegada Veneno. Banda Longa Tentação. Amor, escuta, tô com saudades. Volta logo, minha perfeita. Perdoa o meu erro. Nosso amor, o tempo não apagou. Esse é o DJ Alisson. Bebeca, eu vou botar na bebeca. E o novinha pimenta, me arrebenta quando senta em mim. Com a perereca, eu vou botar na bebeca. Eu vou botar na bebeca. É o DJ Uyu que vai botar na sabeca. Eu vou botar na bebeca. Eu vou botar na bebeca. E o novinha pimenta, me arrebenta quando senta em mim. Com a perereca, eu vou botar na bebeca. Eu vou botar na bebeca. É o DJ Uyu que vai botar na sabeca. É DJ Mario Bros na produção, se ligou? Bota pressão, DJ Alisson. Alex